É o sistema e a polícia safada. É o sistema e a polícia safada. É o sistema e a polícia safada. Diz que espalha o terror e o medo na nossa quebrada. No barraco de madeira na favela, passando fome. Duas crianças, uma mulher e aquele homem. Sem nada pra comer, lutando pra sobreviver. Pois a vida aqui é dura, olha só pra você ver. Enquanto a nossa gente aposentada passa fome, os políticos safados só quer fazer seu nome. Rouba nosso povo e anda de carro importado. Esquece o cidadão que mora no barraco. Mas é só patifaria no Congresso e no Senado. Eu fico revoltado, mas eu não posso fazer nada. É o sistema e a polícia safada que espalham o terror e o medo na nossa quebrada. E plena madrugada, sirene uma rajada. É a civil invadindo outra bocada. Na fuga preparada do Golf GTI. São várias viaturas que vão te perseguir. Pois querem o seu sangue, querem sua cabeça. Só pra te ver, mofando na cadeia. Matando outro ladrão por um palmo de chão. Treta numa cela, fogo no colchão. Um plano de fuga de outra rebelião. Tristeza pra família e muita dor no coração. Não é não? Mas o Brasil não tem a solução. Continua a escravidão, é o nosso povo, é quem se mata. No diplomata, de terno e gravata. Em cima do palanque, mais um ignorante. O tal representante da nossa sociedade. É, nos discrimina, não gosta da verdade. Não, falsidade estampada em sua face. Nos humilha, fala mal, chama de marginal. A rajada é verbal, então segura o arsenal. Nosso cruzão, então segura o arsenal. Eu fico revoltado, não posso fazer nada. É o sistema e a polícia safada. Eu fico revoltado, não posso fazer nada. Espalha o terror, o medo na nossa quebrada. Mas eu fico revoltado, não posso fazer nada. Diz, filhos da puta, assassinos de farda. Eu fico revoltado, mas eu não posso fazer nada. É só mais uma mãe que chora no barraco de tábua. Mas vai chegar o Natal, fim de ano, Réveillon. A gente na miséria e vocês só no bem bom. Justiça no Brasil, só pra quem tem dinheiro. É só pra empresário, executivo, engenheiro. Pra onde o nosso mundo pá está caminhando? Guerra pra todo lado e os políticos roubando. Os manos se matando, só fica observando. É triste pra família saber que o seu filho tá no mundo do crime com o dedo no gatilho. Todos uns 5-7 vivendo no perigo. Tráfico, assalto não é nosso caminho. Nossa cota é trampar, estudar, ficar a pampa. Tô lá com sangue bom, não com safado, pilantra. Mas o verdadeiro ladrão tá sossegado. Desfila pela rua, anda de carro importado. Passa no meio da polícia, ainda é cumprimentado. Eu fico revoltado, não posso fazer nada. É o sistema e a polícia safada. Eu fico revoltado, não posso fazer nada. Espalha o terror e o medo na nossa quebrada. Mas eu fico revoltado, não posso fazer nada. Diz, filhos da puta, assassinos de farda. Eu fico revoltado, mas eu não posso fazer nada. É só mais uma mãe que chora no barraco de tábua. O cidadão da favela que tá na correria, que precisa de um trampo pra sustentar sua família. Um tênis pro seu filho, roupa pra sua filha, pois essa é a rotina cruel da periferia. Mas é discriminado pelo policial. É criado pelo sistema só, mais um marginal. Ninguém queria assim, com uma Glock na mão, enquadrando o playboy dentro da mansão. Dentro da mansão. Dentro da mansão.